isn't. Ou desce ao 050. É, qual é o horário de abertura? 1116, Passaredo 2223. 1116, nós estamos tomando pouso na 10 ao 16. Passaredo 2223, ciente, mas o senhor será o número 2. Já tem uma aeronave fazendo espera na posição Mare. O senhor quer que a gente reduza? Ciente, reduza e espaço de espera na posição Bonf, Passaredo 2223. Na frente, ciente, espera em Bonf, 2223. Controle Salvador, bom dia, Chané 6312 com a Juliette. Oceano 6312, acione identificação, chegada a Mare, desça para o nível de voo 080, faça espera na posição Mare. Ok, descida ao 080 e vai preparar uma espera em Mare, Oceano 6312. Sorriso 9131. Confirmando posição no 2. Certo, aqui à frente. Aguardando só o balizador, que não tem ninguém ali. Gente, obrigado. Controle o passageiro 2223. Paredo 2223. Você pode realizar ordem Bonf no 100? Afirmo, passaredo 2223. Faça a ordem Bonf a 100. Próximo 100, 2223. Controle de Salvador, bom dia. 136 de informação, ainda perdeu contato com o setor Recife. Tá, 3663, acione identificação, chegada Bonf. Desça para o nível de voo 1110, programe espera na posição Bonf. A pista 1-0 encontra-se fechada. Ok, para o nosso mar de posto está para 1119. Ciente, então 3663. O senhor será o quarto na aproximação. Oscar Golf Papa, ciente, frequência livre. Papa, Mike, 8-5. Recife, excuse me, Salvador Clarence, America 980. Ready to push back in about 10 minutes for Recife. We're standing by, American 980. Papa Tango, Oscar, Golf Papa, quando nivelado, informe o estimado de pouso. TAM 3304, aciona identificação, chegada Bonf, desça para o nível de voo 120, faça espera na posição Bonf. O senhor será o número 5 na aproximação. Desce então para 120, com espera em Bonf, 5, TAM 3304. TAM Tan 3304, reduza a velocidade para 230 nós, a fim de reduzir o número de espera. 230, 3304. Oi, confirmar qual é a posição da espera, é a Lagoinha? Tan 3304, faça espera em Bonfim. Ah, em Bonfim, graças, obrigado. O passaria 2283 está iniciando espera em Bonfim. Gol 1922, desça para 4.000 pés. Ajuste 1020. 4.000, 10.021, 1922, da Gol. Tan 3663, reduza a velocidade para 220 nós, para reduzir o número de espera. Ciente, Tan 3663. Controle, Oxa 963, ano 2, só para confirmar, será necessário órbita para a gente ou podemos até reduzir um pouco mais nossa velocidade? Oxenar 6312, bloqueando o mar e entrando em órbita com curva da esquerda. Ciente, Oxenar 6312. Controle Salvador, muito bom dia do Papa Tango, Mike Bravo Uniforme. Ajuste 1020. 23.000 pés, 1020, Bravo Uniforme. Thank you. Paredo 2223, abandono espera, vou na proa de pelo, desça para 4 mil pés, ajuste 1020. 1020, abandona, pelo, desce para 4 mil, 2223. Afirmo, passarei do 2223, 4 mil pés. Ok, 2223. Prossiga a Gol no 922. Continua o limite, ela fica pro ar. Sim, chegou no limite, curve à direita na proa 050. Gol 1922. Então, direita 050, 1922. Gol 1922, nesta proa, intercepta o localizador, reporte estabilizado, desça para 2 mil pés, ajuste 1020, aguardando a abertura da pista. Ativo, esta proa vai reportar estabilizado, bom, 1922, está aguardando. Ciente, então, 3304. Salvador, TAM 3663, desça para nível de voo 050. 050, TAM 3663. Controle, bom dia, papapapá, Mike, Eco Delta. Papapapá, Mike, Eco Delta. Mantenha-se em condições visuais no corredor axé, no mil pés. Reporte no farol da barra. Autoriza a proa direta para Manati. Papapá, Mike Eco Delta, sente autorizado direto Manati. Autorizado, reportará então livrando a CTR, Mike Eco Delta. Então, 3304, desça para nível de voo 1900. Para o 1900, é espera sobre ponto. Passaredo 2223, curve à direita, proa 240. Direita 240, 2223. Primeira curva direita da Elleda Eudes. Controle 11935. Aloca 5575 no transponder. 35345. Apeso no 44. Graças. Salvador, bom dia, TAM 3179, informação é a Judete, autorização para Guarulhos. Fazendo cópia, o 3179. Trato para a Unifor. Controle, o passarinho está atingindo 4 mil. Passarei do 2223, ciente, mantenha 4 mil pés. 4 mil, a gente encerra como número 2? Afirmo, passarei do 2223. American 980 cleared to receive the as filed, Upper Whiskey 58, climbing the flight level 350. Puka departures, Kazu, transition off Warner 10, left turn 5565 on the squawk, 119.35 on the departure. call, you ready for pushback, American 980. Eu sigo, senhor. Desça para nível de voo 060. Desça para o 060. Oceano é 6312. Curve à direita, proa 050. Para interceptar o curso localizador. Reporte estabilizado. Ao contrário, pode repetir, foi intercortado. Para 3.000 pés, ajuste 1020. 060, descendo para 3.000 pés, 1020, reportar a estabilidade do localizador. Chanel 63, 12. TAM 3663, abandono e espera, vou na proa de pelo. Desça para 4.000 pés, ajuste 1020. Pelo 4.000 com 1.020, TAM 3663. Alterna 1288. Controle Salvador, papá, papá, Sierra Foxtrot Yankee. Papá, papá, Sierra Foxtrot Yankee. Contato outro. Acione identificação, chegada a mar e desça para o nível de voo 060. Identificou, vou descer para o nível de voo 060, chegada a mar. Foi seu pedido espera sobre mares? Podia confirmar? Desconsidere espera em mares, Sierra Foxtrot Yankee. Espera em mares, Sierra Foxtrot. Papatango Mike Bravo Uniforme, autorizado subir para o nível de voo 180. TAM 3304, abandono e espera, vetoração para sequenciamento, curva direita, proa 250. Abandono e espera, direita 250, TAM 3304. Paredo 2223, compete a final, chame torre 118, decimal 6. 1862, poderia confirmar o limite da proa para o teste 3304? Então, bom, 922. Eco Delta, ciente, frequência livre. Dan 3663, vetoração para sequenciamento, curva à direita, proa 240. Limite e curso localizador. 240, limitado pelo lote, então 3663. Oceaner 6312, estabilizou no localizador. Oceaner 6312, ciente, aguarde para transferência. Desça para 2000 pés, ajuste 1020. 2000-1020, Oceaner 6312. Desça para 3000 pés. Ajuste 1020. 3000, cumprimento, tá? 3304, desça para nível de voo 050. Para 050, tá? 3304. Salvador, o TAN 3179 para o pushback novamente. TAN 3663, curva esquerda, proa 200. 200, 3663. Controle Salvador, o Sierra Fox Yankee. Sierra Fox Yankee, prossiga. É, deverá manter a proa sobre maré? Sierra Fox Yankee negativo, mantenha a chegada Mare. Para manter a chegada Mare, não, não mais espere em Mare? Negativo. Afirmativo, Sierra Fox Yankee. Controle Salvador, muito bom, Ed 5826. Startup approved, we'll give you a call for taxi, American 980. TAN 3304, curva esquerda, proa 190. Esquerda 190, TAN 3304. TAN 6312, chame torre 118, decimal 6. 1186, Oceaner 6312. Curso do localizador, curva esquerda, proa 140, reporte estabilizado. Desça para 2000 pés, ajuste 1020. Sierra 140, livre de interceptar, reporte estabilizado, descendo para 2000, 3663. TAN 3304, para interceptar o curso do localizador, curva esquerda, proa 140, reporte estabilizado. Desça para 3000 pés, ajuste 1020. 1040, descendo para 3000 pés, estabilizado 1020, 3304, reporte estabilizado. Alvo, vai chamar de mulher, 223. Salvador, bom dia, Trip 5217, ciente da informação, Kilo. Trip 5217, controle Salvador, 11935. 1935. Salvador, Trip 5217, ciente da informação, Kilo, bom dia. Trip 5217, contato radar 60 milhas nordeste do VR de Salvador, autorizado chegada. Bonfe, reporte para descida. Autorizado chegada Bonfe, só estou voando na proa da posição Adolfo. Trip 5217, voe na proa de Bonfe. Proa de Bonfe, 5217, graças. Informativo 320, Brasília, saída Momo, transição Nipsa. Via Upper Whisky 10, Transponder 5005, controle 119, decimal 35, Oceaner 6225. O 050. 050, Delta Foxtrot. Web 5826, direita para linha de voo 060. 060, 52. TAM 3304, desça para 2000 pés. Ajuste 1020, reporte estabilizar no localizador. Para 2000, reporte estabilizar no localizador. 304. Papatango Mike Bravo Uniforme, chame Centro Recife, 1260, alterna 1288. Mike Bravo Uniforme, na escuta? Alterna 12545. Understand, you want to know tax on board 126 for American 980. TAM 3304, complete final, chame torre 118, decimal 6. American 90. Fala, bom dia, Xené, 63, 12, segurou. E Alfa, reportante da Juliette, Xené, 63, 12. Solo da 3179, autonomia de 4 horas, alterna galeão, com 176 para o táxi. Objeto 5826, livre das restrições. Autorizado final ILS-X-Way, reporte estabilizado no localizador. 2000 autorizado ILS-X-Way, reportará estabilizado o céu, Fox 5.